A roda está feita e estrategicamente estou sentado frente às pessoas a quem quero descobrir algumas coisinhas. Meus melhores amigos estão do meu lado porque com eles não há segredos. O jogo vai começar. A garrafa gira, o fundo da garrafa se direciona a mim e a boca se direciona para Mariazinha na minha frente. É, a boca da garrafa, tudo bem? As palavras surgem. Verdade ou desafio? Rola uma tensão no ar. Revelar os segredos ou me deixar conduzir pela mente ardilosa de um menino? E então ela responde: Mas quer saber a verdade? Vamos começar isso direito. Senhoras e senhores, respeitável público ouvinte, sejam todos bem-vindos ao Teatro do Povo, um local feito para todos. Antes de mais nada, queria avisar que a descrição deste episódio está toda no site, assim como os links, referências e bibliografia. Lá também você encontrará outros artigos complementares, podcasts de cena curtas, galeria de fotos e muito mais. Acesse gcosta.com.br. O Teatro do Povo é um espaço feito para você, para mim, para o povo. Por isso ele só acontece através da ajuda de alguns parceiros. O primeiro é a ONG Sonhar Acordado de Jundiaí, de onde saem o tema do mês, as reflexões através dos debates que temos em mais de 5 instituições com os mais de 100 voluntários, que mês a mês promovem o amor, o carinho, os valores humanos para crianças e adolescentes. E, aliás, este fim de semana em especial tivemos uma mega festança com 300 crianças e 300 voluntários, acredita nisso? E o tema foi um Sonho de Oz. Corre lá nas redes sociais da ONG Sonhar Acordado Jundiaí, confere as fotos maravilhosas que saíram e quem sabe venha fazer parte deste sonho. Nossa segunda parceira é a Rafaela Romanato, responsável pela pintura da capa deste episódio. Você pode conhecer um pouco mais do trabalho dela na galeria de fotos do nosso site, acessando em gcosta.com.br/galeria, onde também estão os seus contatos. Se você quer se anunciar, mandar uma sugestão de tema para debate, fazer parte de algum episódio ou apenas jogar conversa fora, mande também mensagem de voz para o WhatsApp 11 996716996 e nos ajude a fazer deste Teatro do Povo cada vez mais do povo. Ok, vamos lá. Se perguntarmos por aí, 9 de cada 10 pessoas saberá nos dizer o que não é a verdade. É, eles darão até exemplos com nomes e datas. Mas o que é a verdade? Bom, segundo uma das partes da filosofia, é a adequação entre o entendimento e as coisas. Não é a verdade da coisa, mas o seu ser que causa a verdade do intelecto. E é a essência da virtude da fé. Em outras palavras, é a virtude que exprime o sentido moral e original que permite ao homem discernir pela razão o que é o bem e o mal, a verdade e a mentira, orientando assim suas atitudes. A verdade consiste na autenticidade e pureza de intenção. A pessoa verdadeira o é no ser, no falar, no fazer e no pensar. Ok. Vamos traduzir isso tudo fazendo como gostamos de fazer, dividindo em partes. Primeiro, é a virtude que exprime o sentido moral. A verdade parte então do princípio da moral, e C.S. Lewis, ator das Crônicas de Nárnia e outros tantos livros maravilhosos, defende que a noção humana instintiva de moralidade e ética sugere a existência de uma entidade externa que nos transmite estes conceitos. E com a ascensão da religião, essa entidade foi compreendida como Deus. Ok. Lewis coloca ética e moral juntos, porque de fato elas caminham juntas. Mas vamos voltar para as nossas aulas de filosofia lá do colegial e lembrar o que elas são e qual a diferença. A palavra ética vem do grego ethos, que significa jeito de ser, modo de ser e caráter. Já a palavra moral é de origem latina e vem de morales, que tem como significado tudo que é relativo aos costumes. Dessa forma, ambas contribuem para estabelecer as bases que guiam a conduta do homem e ensinam a melhor forma de agir e de se comportar dentro de uma sociedade. Quando racionalizamos nossas ações, entendemos o porquê delas e com isso criamos um arsenal de conhecimento e informação sobre as regras morais, sobre uma sociedade ou uma cultura, temos a ética. Em outras palavras, ela é uma reflexão da moralidade. A ética nos ajuda a responder perguntas do tipo eu quero, eu posso, eu devo. É a famosa fofoca de corredor do trabalho ou pelas ruas do bairro. Uma vez que você admite para si que não é uma ação ética, você começa a mudar suas atitudes sobre este ato, não é mesmo? Já a moral é um conjunto de regras que são aplicadas ao cotidiano. É basicamente quando eu transformo a ética numa estrutura escrita, e essas normas passam a ser aplicadas e usadas por todo cidadão. Elas orientam o indivíduo norteando suas ações, seu julgamento sobre o que é certo e o que é errado. Se muitas pessoas acreditam que aquela fofoca de corredor não é legal, com o passar do tempo, este ato entra num consenso geral e estabelece que falar dos outros, principalmente no trabalho, é imoral. Fica um pouco mais claro assim agora, né? Por isso, Lewis defende a ideia de moralidade ética vindo de uma entidade externa. Pois se deixarmos para nós humanos agir por nós mesmos, sem um norte transcendente, corremos o risco de deturpar a ética através de uma nova moral. Se o conjunto de regras aplicado no cotidiano, por exemplo, não que aconteça, for a corrupção, e um grupo de pessoas com o passar do tempo assumir que caixa 2 é comum, então, moralmente, as ações dentro deste grupo serão essas, e essa será a forma ética de agir ali. Um grupo deturpado, uma ética deturpada, uma moral deturpada. Independente da crença, a verdade ramificada pela fé nos orienta para o amor, e a certeza moral de cada ato vem do amor que aquele ato transborda. Então, no fim das contas, quando tiver dúvida sobre algo ser moralmente certo ou errado, parta do princípio. Atende os requisitos da bondade, da magnanimidade, do bem comum, da liberdade, da misericórdia, da justiça e, por fim, da caridade. A segunda parte da definição é a razão. Permite ao homem discernir pela razão o que é o bem e o mal, a verdade e a mentira. A verdade é a base da fé, uma vez que a fé é regida pela razão. No Tratado de Metafísica de Aristóteles, ele apresenta as quatro causas das coisas, que, explicadas em termos simplificados, ficam assim. Causa formal é a forma da coisa. Um objeto define sua essência pela sua forma, e dessa forma, um quadrado é formado por quatro lados, um triângulo por três e assim por diante. Causa material é a matéria de que uma coisa é feita, a matéria na qual consiste o objeto. Causa eficiente é a origem da coisa, aquilo ou aquele que tornou possível o objeto. E a causa final é a razão de existir de algo, a finalidade do objeto. São essas quatro formas de afirmar a existência e, portanto, a verdade da coisa. Tomás de Aquino, já por sua vez, afirma que a verdade produzida na inteligência pelas coisas criadas não depende do juízo da alma e sim da própria existência das coisas. Quando falamos sobre a virtude da verdade, estamos tirando o foco do meu querer para prevalecer o bem comum. Um copo é um copo por causa da sua existência como copo. Você pode usá-lo para outras mil coisas, mas ele será um copo sendo usado para outras mil coisas. A verdade parte do princípio da essência da criação do objeto, da finalidade do objeto, da forma e da matéria do objeto. Afirmar, pois, que não existe uma verdade absoluta é uma contradição na própria frase, pois se eu perguntar isso é uma verdade absoluta, fica meio confuso, não? Lidamos com verdades absolutas quando encaramos o objeto dentro de um espaço-tempo presente. Mas, ao levarmos para a relatividade do tempo onde não sabemos sobre a forma, a matéria, a finalidade e a criação do objeto, assumimos a relatividade do mesmo objeto e, propriamente, da sua verdade. Confuso, né? Pois é, eu sei. Vamos dar um exemplo. É uma verdade que não podemos viajar na velocidade da luz. Há provas, tentativas, estudos que atestam isso. Esta é uma verdade no espaço-tempo presente. No entanto, seria de uma enorme arrogância afirmar que nunca viajaremos na velocidade da luz, uma vez que a tecnologia nos surpreende todos os dias. Por fim, a verdade orienta nossas atitudes, porque o objetivo da verdade, assim como da fé e tchananã, estamos prontos para a nossa frase de todo mês, é agir. A fé sem obras é morta, e a verdade sem obras é morta. Ufa, chega, não é mesmo? Não, calma aí. Temos mais uma partezinha da definição, mas esta deixa para o terceiro sino que a peça vai começar. Certa vez uma pessoa me chamou de hipócrita, acredita nisso? E com um imenso sorriso no rosto eu lhe disse: obrigado, porque eu sou o mesmo. E lhe mostrei meu DRT de ator. Brincadeiras de lado. Na Grécia Antiga, os atores eram também chamados de hipócritas. Porque o termo significa ser o que você não é, representar uma outra pessoa. Com a chegada da religião, este termo se tornou pejorativo para pessoas que dissimulam o que realmente são por dentro. E esta fama de mentira se espalhou pelo mundo do teatro. Por exemplo, ao ser tocado pelo adversário, e aquele que vocês sabem quem, rola 10 vezes em campo, chorando como se uma perna lhe houvesse sido arrancada, todos dizem que ele devia fazer teatro porque sabe mentir. Neste momento eu entro em colapso nervoso. Ele deveria fazer teatro para saber falar a verdade, porque mentir ele sabe muito bem. O teatro não se baseia na mentira, na hipocrisia ou na falsidade, mas sim na verdade. Para terminar a definição que trabalhávamos hoje, a verdade consiste na autenticidade e pureza de intenção. A pessoa verdadeira o é no ser, no falar, no fazer e no pensar. E isso se aplica ao teatro. O teatro e o ator é verdadeiro no ser, no falar, no pensar e no atuar. E isso deve ser norteado pela pureza de intenção. E o que é essa pureza de intenção? É fazer com o coração, pela finalidade honesta, pela finalidade verdadeira. Vemos em Stanislavski, por exemplo, que a preocupação-chave era saber como o ator poderia dizer a verdade sobre si, como ele seria eficiente em mostrar ao público essa verdade, Como ele poderia evitar as travessuras da vontade, as artimanhas do narcisismo, as armadilhas do sentimentalismo e encontrar uma expressão verdadeira de sentimento? No livro O Trabalho do Ator sobre Si Mesmo, de Stanislavski, isso é muito claro. Para ele, a verdade é parceira da fé, da crença, portanto. Dizer a verdade sobre si na cena significa que tudo deve inspirar fé na possibilidade de que existam na vida real sentimentos análogos aos que o artista criador vive em cena. Muito louco isso tudo, não é mesmo? Ser ator, portanto, é viver o tempo todo na verdade. Na verdade pessoal sobre o sentimento que o personagem está lhe passando. É uma junção atemporal entre a vida do ator e a vida de um personagem que já existiu ou que nunca existiu. Ainda. Entraremos neste mês de estudos e reflexões sobre a verdade. Vamos subir um pouquinho o som para a reflexão final, mas antes de mais nada, lembrem que a descrição deste episódio você encontra no site gcosta.com.br/04, onde também você pode deixar seu comentário. Mande também mensagem de voz para o telefone 11 996716996. Para finalizar, uma frase do meu querido Chaplin. Se tivesse acreditado na minha brincadeira de dizer verdades, teria ouvido verdades que teimo em dizer brincando. Falei muitas vezes como um palhaço, mas jamais duvidei da sinceridade da plateia que sorria.